Programa de Aquisição de Alimentos Compra Direta da Agricultura Familiar investiu 26,8 milhões no Paraná em 2013. O valor aumentou 12% em relação a 2012, quando o investimento foi de 24 milhões, e é quase três vezes maior que os recursos destinados em 2010, que somaram 9 milhões. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Paraná foi o estado brasileiro que aplicou o maior percentual de recursos disponíveis para a execução do programa. No Paraná, o Compra Direta é coordenado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária. Com os recursos, o governo do estado compra alimentos produzidos por agricultores familiares, que simultaneamente são doados a instituições sociais dos municípios. Mais de 1 milhão e 370 mil pessoas em situação de risco social são atendidas. O dinheiro é repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, com contrapartida de 20% de recursos do estado. A coordenadora estadual do Compra Direta, Valéria Nitti, explica que atualmente são adquiridos 166 produtos da agricultura familiar. Ela afirma que o Compra Direta é um programa que fortalece a agricultura familiar por meio da geração de renda e promove o desenvolvimento local através do escoamento da produção no próprio município. Para participar do programa, o agricultor familiar precisa estar enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, o PRONAF. Os trabalhadores rurais assentados, agroextrativistas, quilombolas, famílias atingidas por barragens e comunidades indígenas fazem parte do público prioritário. O teto estabelecido é de R$ 5.500 por ano. Além de garantir a compra de parte da produção do agricultor familiar, o programa o incentiva a investir na propriedade, aumentar e diversificar a produção de alimentos e a conquistar novos mercados para comercializá-los. Thaís Montenegro para a CBN Foz.